aí, sangue bom, tamo na luta. Império ZO, Capitania 33, na maior. Conexão periférica, Brasilândia, Jaraguá, na fé. Clebão e Mano Axé, assim que é. Uou! É inevitável fechar os olhos, não querer ver a situação do país. O que pode acontecer se é um teste? Tem vários na febre, sentimento que ferve. Me diz o que acontece. Os pobres do gueto sem espaço pra desenvolver, estão trocando o talento dado por Deus pra empunhar uma PT. Eu vejo o crime dizimar várias famílias. Vejo um moleque jogado na esquina com a barriga vazia. Cê quer um filme de ação? Então seja bem-vindo, São Paulo, cidade grande e seus labirintos. Eu vejo o trabalhador assim como acordado no pousão lotado e seu itinerário. Esforço recompensado de um verdadeiro que no hall da coragem se tornou o primeiro. Orgulho próprio finalizando a missão na escada da vida. Concluiu a operação, subiu o degrau pulando a morte, encontrando a sorte. E no espelho reflexo consciente, na bolinha do olho nós tá ligado quem vai à frente. Psicose hereditária que dá espaço pra falha foi apagada. No fio da navalha guerreiro nato continua, não vai desistir, seja no muito no pouco de boa. Tamo aqui a cada gota de sangue, aqui os vagabundo vão adiante. Longe das treta e do bang bang, fé no criador sem revanche. Cada gota de sangue, aqui os vagabundo vão adiante. Longe das treta e do bang bang, fé no criador sem revanche. Todo-poderoso divinal, habitante rei do céu, de essa embarcação que navega nessa Babel. Faça do poeta louco, escudo verdadeiro. Na turbulência e no vendaval, não abandone seu escudeiro. Esse banquete espiritual que na nossa mesa não venha faltar. Deus, derrame glória e amor no verso que vou poetizar. Policie nossos instintos, esse louco do ação. No vendaval de pecado, me lava com o sangue da sua missão. Que assim seja nos dias de hoje, pros fracos de espírito e mais além. Capitania 33, Império, salve, amém. Aqui, nem ateu, nem judeu, nem pastor, nem ancião, apenas mais um pacato cidadão. Aqui crente na fé, bom cristão, é louco, louco, salve axé. Trago aqui minha poesia, meu manuscrito em verso e prosa. Minha gota de sangue eu derramo agora. Coração feito de pedra, arrebenta com a humildade. Salvação de pobre louco, arrependimento de verdade. Que o mais se abra para os loucos, enfermos da maldade. De Glock, fauna, criminalidade. Na embarcação do criador, minha cota na missão. Que faça naufragar, Judas na tripulação. Os barrabás e os versos, não duvide, Deus é amor. Abandone louco ofício, quero ver quem não errou. Império na fé, segue, segue sem dó. Capitania 33, segue na fé de Jó. A cada gota de sangue, aqui os vagabundo vão adiante. Longe das treta e do bang bang, fé no criador sem revanche. Cada gota de sangue, aqui os vagabundo vão adiante. Longe das treta e do bang bang, fé no criador sem revanche. Pro sonho realizar, foi muito difícil ver o zóio de Tandera. Uma pá de pico que queria me ver outra dimensão, ou talvez trancado em mais uma prisão. Lúcifer também queria ser superior, foi jogado do céu para um lago de horror. Me diz então, quem pode superar o desemprego e a falta de alegria no lar? Vejo num bar um Patrício afogando as mágoas. Tá faltando ideia, já subiram as palavras, eu só lamento. Não! Do céu vem o sustento a cada dia, a cada minuto. No ar que respiramos, no pouco, no muito. O sonho, a vontade de vencer, constituir família, sobreviver. Em meio às lutas é que aparecem as vitórias. Certezas de conquista, Deus toda glória. Seu filho entregue, crucificado no calvário, chorando sangue solitário. Uma lágrima que pesa 10 toneladas. No caminho de espinhos, a ferida cicatrizada. Lembro de minha Juliana, o radinho de pilha. Escrevendo o refrão depois de uma vigília. Felicidade ninguém compra com umas cartas marcadas. O meu sangue derramado pra muitos não pega nada. Chegar em casa e não ter nada pra comer, é vagabundo, tem que lutar, sobreviver e percorrer na longa estrada da vida. Que assim aprendi a persistir com a minha rima. Parto pra cima com uma bênção do criador, por mais um dia de vida, louvado seja o meu senhor. Juliana, JB e LCJ, Clebão, Capitania 33, vem que vem. A cada gota de sangue, aqui os vagabundos vão adiante.